so caro ci adorai, ci adorai, oh, oh, estrelas y el mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se ante a tua majestade, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Resta de principados, os homens, os reis.